for na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou vizinhar. Me rendo pro teu caminhar, teu jeito de olhar, me rendo bem. O dengo é o cheiro que exala o que de bom tu tem, nega. Ó neguinha, o Nordeste sem tu não respira, não brilha. Não há cantoria nestas rimas, é por isso que vou lá pro infinito de tua janela, eita. É cravo e canela, Gabriela, de Jorge Amado, Açucena, dos sertões onde passo, que vem me esperar, já vou debruçar nos teus braços, ô cangaço. Maria bonita mandou lhe chamar, olha eu aqui, homem, vem cá. Tá vendo aquela lua, apanhe pra eu vá, opa. Pediu, tá cumprido, toma. Como negar se meu sangue ferve por ti, dona? Como negar se tua janela me chama, dona? Na terra do pindô, pareia, é nosso amor. É bom te ter, amado, gostei, gostou. Então gruda no teu xodó, malina, boli, boli, meu. Não deixa escapulir, pirraça, faz biquíni. Diga, oxe, tu é meu, cuma não. Se esta janela é testemunha de tudo, cuma não. Se lhe desse em boca, contaria coisa que inibe até defunto. Eu, banhado de paixão no cangote desta linda gazela, cangaço, eu e ela, no love só e na mesma janela. É por isso que vou, após chega chegando naquele arrasta-pé de matuto, nega. Apanhe, eu que tô passando, nega. Ó, eu que tô passando, vixe, manha. Ó, eu que tô passando, pegue eu, vá. Grite eu, vá. Apanhe, eu que tô passando, por isso eu vou. Oxi, tô indo. Por isso eu vou na tua janela.